Sou bem mulher de pegar macho pelo pé. Uma reencarnação da princesa do Dahomé. Eu sou marfim lá das minas do Salomão. Me esparrama em mim, lua cheia sobre o carvão. Um mulherão, balangandã, serame, que sisal. Língua assim, a conta certa entre a baunilha e o sal. Fogão de lenha, garrafa de areia colorida, pedra, sabão, peneira e água boa de moringa. Sou de arrancar couro, de farejar ouro. Princesa do Dahomé. Sou coisa feita se um malandro se aconchegar. Vai morrer na esteira, maré sonsa de paqueta. Sou coisa benta se provar do meu aloa. Bebe o polo norte, bem tirado do sangue. Assim, ó, já escreveu atrás do caminhão. A mulher que não se esquece é lá do Dahomé. Faço mandinga, fecho os caminhos com as cinzas. Deixo biruta, lelé da cuca, zuletão, ranzinza. Pra não ficar bobo, melhor fugir logo. Sou de pegar pelo pé. Pra não ficar bobo, melhor fugir logo. Sou de pegar pelo pé. Sou avatar, vodo, sou de botar fogo, princesa do Dahomé.